Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, uma estreia. Cavaliers of Fun. Embora já passei aqui na Boa Nova há algum tempo, nomeadamente a partir deste próprio último álbum, que é, na prática, o seu debut, tendo em conta que até aí foram EPs, e é um álbum que tem a chancela da EDP Live Bands, portanto, foram vencedores desse concurso e o que lhes permitiu desde logo gravar um disco. Mas, como vos habituámos, é sempre grato prazer ter aqui na Boa Nova, ainda que seja ao telefone, os mentores dessa banda. E é por via do Ricardo Coelho, que aqui assume quase um nome artístico, mas já iremos falar sobre isso, que iremos falar deste álbum, precisamente Astral Division, que já está aí disponível para venda. Antes de mais, Ricardo, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado, é um prazer estar aqui e conversar contigo. Ora, agradecer de facto essa disponibilidade e começamos por aí, percebemos. Porquê, de algum modo, um nome artístico para Cavaliers of Fun? Estás a falar do nome Rico Vitale. Exatamente, é isso, precisamente. E não só o próprio Miguel Nicolau, também vem aqui associado por Nico. Já o caso de João Pedrosa, esse por Pedrosa é mais fácil de intuir, não é? Exatamente. Não, foi sem grandes preocupações. Eu acho que o nome Rico Vitale é um bocado um escape ao Ricardo Coelho, que é um rapaz um bocado mais chato. E o Rico Vitale é mais artístico, faz parte dos Cavaliers of Fun, tem uma vida muito mais interessante do que o Ricardo Coelho, que tem um day job e trabalha todos os dias das 9 às 5. Portanto, Rico Vitale é de facto uma personagem muito mais interessante para ter uma conversa. Então, Rico Vitale será? You're living tombs. Roads never taken before, crystal moons, songs of fallen empires, nowhere to go, you hold your head up high. I say your name and I say it twice. Hey, I choose to mow to get into another night. Hope myself, é um marco terem-se apresentado para o concurso promovido pela EDP e virem a ganhá-lo. De algum modo, o mote de que iriam gravar, por via desse sucesso, um disco, foi o motivo pelo qual se apresentaram ao concurso, ou de alguma hora foram lá de um modo menos pretencioso? Eu acho que quando tu vais para um concurso nunca podes ir sem ambições, não é? Exato. Como é óbvio. Mas ganhar, entrar simplesmente para ganhar também não foi esse o objetivo. Nós entramos porque pareceu-nos uma boa oportunidade, pareceu-nos que era um concurso que à partida era interessante, porque estávamos numa altura em que queríamos tomar outros passos, dar um bocadinho mais dinâmica à nossa banda, e sempre achámos que o concurso era interessante, não só porque nos permitia gravar um disco com a Sony, como também, e acho que acima de tudo também nos permitia ir a tocar em dois festivais, como o Nota Live e como o BBK em Bilbao. Consideramos que todas as bandas acham que ia tocar é que são mais felizes, e nós não somos exceção à regra, não é? Para quem esteja agora o Spike, que eu vou dizer o fã. Então aqui a história começa há 6 anos, ou quase 7 anos atrás. O facto de haver hoje, enfim, já havia EPs, mas de haver um LP foi decisivo a questão daqui da EDP, ou mais dia menos dia, de outra maneira teríamos aqui um LP mais cá fora? Eu acho que sim, era inevitável que iríamos gravar um disco, mas nunca foi uma preocupação nossa. Nós acho que nós vivemos numa altura engraçada em termos do que é que se faz no mundo, em que as canções é que são importantes e não propriamente os discos. E nós sempre tivemos um bocadinho essa visão. Nós fazíamos canções, lançámos EPs, lançámos singles, fizemos remixes para outras bandas, que é pegar nas músicas de outras bandas e remisturá-las para o nosso universo. Lançámos vídeos e obviamente que o disco é um sonho e toda a gente gosta de lançar discos, mas eu acho que se não fosse o EDP Live Bands, provavelmente o iríamos fazer, mas talvez lá para 2020, 2025. Porque como já deve ter reparado, nós acho que gostamos de fazer as coisas com calma e com tranquilidade, lentamente, sem grandes pressões. E sim, eventualmente iríamos gravar o disco, mas com muita calma. Pois bem, mas que circunstâncias da vida fizeram com que se encontrassem em Londres, né? Começou a desenvolver aquele gosto por este estilo musical e depois então juntou o Nico para trabalhar consigo? Surgiu um bocado na perspectiva do país e decidi emigrar para procurar outras oportunidades. Comecei por estudar em Londres e comecei por fazer um projeto em Londres, a colaborar com pessoas locais, e a minha estadia não foi muito longa, tive lá um ano apenas. E quando voltei decidi falar com o Miguel, que o Miguel tem outro projeto que se chama Memória de Peixe, que é bem mais conhecido que a Valleys of Fun, e o Miguel estava um pouco ocupado e foi complicado gerir agendas, mas com o passar do tempo fomos dando alguns concertos, fomos isto parece um bocado a falar como se fosse uma equipa de futebol, começámos a entrosarmos um com o outro, começámos a fazer canções, a construir um bocado a nossa existência, e acho que surgiu naturalmente, foi uma coisa muito espontânea, acho que para teres uma banda com alguém tens de estar bem com essa pessoa a nível pessoal. E depois é que começas a trabalhar com ela e nós foi isso que aconteceu. Começámos a dar-nos muito bem e hoje temos um projeto que ambos estamos muito orgulhosos dele. I was called by the universe. I had no choice in the matter. I became a student of the universe with the ambition of one day being one of its participants. Quite literally true that we are stardust. in the highest exalted way. É verdade que, de facto, ando aqui concertos. Há pouco disse que gostam de fazer as coisas bem feitas e com alguma calma, mas entre concertos vocês não perdem a oportunidade de fazer remisturas. Vamos aqui buscar aquele que tem os conhecimentos logo à partida, com o Ensemble do Norte, também o We Trust, mas vocês vão mais longe, Norton, algo mais pop por via da Britney Spears, da Gwen Stefani. Assim, vocês, quando estão a decidir o que querem remisturar, que critérios usam? Ou é um bocadinho ad hoc? Podia-te inventar aqui uma história qualquer fantástica que teria sido uma visão que nos orienta para escolher determinadas músicas. Mas não, eu acho. Podia ser o karma, não é? Mas... Exatamente, agora coisa assim transcendental. Exatamente, tudo bem. Mas não, acho que varia bastante. Às vezes são oportunidades, por exemplo, conheci o André Tentugal, vocalista dos We Trust, e achei que queria fazer uma boa remistura para uma canção dele e sugerir-lhe isso, e aconteceu rapidamente e facilmente. Os Norton também foi a mesma história. Com a Britney Spears foi diferente, porque acaba por não ser um remix totalmente oficial, embora eu tenha mandado aos managers dela, mas achei que a música tinha algum potencial para entrar no nosso... entrar no nosso universo. E eu acho que é interessante as pessoas perceberem que não se trata... Acho que o melhor é as pessoas irem descobrir no YouTube e verem o que é que se trata propriamente do remix. Mas eu não uso absolutamente nada do instrumental da música, apenas uso a voz dela. Portanto, o que eu estou a falar é de teres uma canção do nosso universo, totalmente tocada por nós, em que depois a voz dela encaixa nessa música. Portanto, eu acho que o divertido é isso. É também o inesperado, é teres uma Britney Spears a cantar por cima de instrumentais de Cavaliers of Fun. E isso dá-me imenso prazer, tipo, pegares em coisas como, por exemplo, fizemos com os Outkast, e que a música não tem nada a ver, não tem nada do universo hip-hop, e tu transformas numa música pop. Portanto, eu acho que a remistura sempre foi uma coisa que me deu imenso gozo a fazer, porque às vezes cria resultados mesmo muito inesperados. You got A verdade é que este estreia aqui na Boa Nova, como é o caso vosso, nós temos aqui uma fase de três desafios. Está disponível para eles? Vamos embora. Vamos a eles, então. Imagine que vêm fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital e que quem os convida permite que tragam convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os Cavaleiros of Fun iriam convidar? Olha, iria convidar uma das minhas bandas preferidas, que são os Capitão Fausto, porque acho que hoje em dia são completamente uma banda à frente do seu tempo, fazem pop inteligente, com bom gosto, e estiveram que muita connosco gente aqui gosta. No, estiveram connosco aqui no mês de junho, também, portanto, como destaque. Fantástico. E talvez trouxe também levasse noutro espectro de totalmente diferente, mas talvez o Legendary Tiger Man, porque é um artista que eu respeito imenso. O Paulo Furtado, o homem aqui exatamente, de Coimbra também. Paulo Furtado. Portanto, um concerto com Cavaleiros of Fun, Legendary Tiger Man e Capitão Fausto tinha tudo para correr muito bem. It's good. It's life. Thank you. imagino que vinha aí uma banda da cena internacional, vinha tocar a Portugal, e quando chegados aqui ao concerto dizem que não precisam ter em colaboração dos Cavaliers of Fun. Pois bem, de onde é que gostariam que viesse esse convite? Claro, se fosse possível, gostaria que viesse dos Beatles, mas acho que já não é possível por razões óbvias. Mas bandas com elementos vivos, talvez os Daft Punk. Daft Punk. Os franceses Daft Punk. Portanto, está escolhido. The legend of the Phoenix. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Agora, a última. Dizem que é mais difícil. Vamos ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, um autor nacional. E pedem aos Cavaliers of Fun para fazerem uma versão de um dos temas, assim, à vossa maneira, para tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? Sim, essa é mais complicada. Eu acho que eu tenho imensas referências portuguesas antigas, mas estou meio dividido. Por um lado, acho que talvez os Heróis do Mar, e fosse talvez fazer assim, não sei se uma canção mais óbvia, não sei bem qual a canção, mas os Heróis do Mar ou os Ban. Gosto imenso dos Ban também, banda do grande João Loureiro. Exatamente. Talvez fosse ali para o mundo de aventuras. Uhum. Não sei, tinha que refletir um bocado sobre isso, mas decididamente Heróis do Mar, Oban, ou GNR, talvez. Não sei, se começar a pensar, já há bastantes bandas que eu gostava de fazer de tributo aqui em Portugal. Com a voz que me resta, eu não vou poder cantar as coisas do mundo, não sei descrever. Estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo, só se podem ver ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe. Com a voz que me resta, ao longe, ao longe, ao longe. Passada a fase dos desafios e com mestria, esteve muito bem. Eu aqui, há aqui uma coisa que eu queria perguntar, precisamente há pouco falámos a remisturas e tudo. Acha que neste momento já não há velhos do Restelo? No mundo da música já é possível combinar tudo com tudo, desde que seja um trabalho honesto, claro, e com algum bom gosto, que tudo é possível, que já não há ninguém que vá dizer assim, é pá, isso é sacrilégio fazer. Ah, concordo totalmente, acho que sim, acho que é mesmo possível fazer tudo. E eu acho que até o gosto é muito relativo. Sim, eu acho que tem que ser honesto e tem que ser um trabalho em que haja autenticidade, haja a tentativa de tentar fazer algo diferente, algo que não seja mais uma cópia ou mais do mesmo. Mas eu acho que eu já ouvi jazz como tal, eu já ouvi tudo e mais alguma coisa, portanto, é isso, eu acho que não há regras, acho até um bocado quando as pessoas começam a catalogar as coisas, a querer dizer que isto é aquilo e que isto funciona com aquilo, eu acho que não, acho que vivemos numa altura em que, e sempre foi assim, não é vivemos numa altura, eu acho que há que experimentar, há combinações improváveis que funcionam, outras que não funcionam. Eu acho que depois o público é que decide, as pessoas é que decidem. Precisamente. É preciso chegar ao mercado. Mas como é que, nomeadamente, vamos aqui aos Cavaleiros of Fun, como é que os Cavaleiros of Fun conseguem chegar ao público? Pois é tal coisa, se gostam ou não, como eu costumo dizer, são outros 500, não é? Mas como é que se consegue chegar ao público? Olha, consegue-se gravando canções, colocando as canções à disposição das pessoas, inventando formas de tentar promover as coisas, fazendo muitos concertos ao vivo, tocares num bar, num clube para 10 pessoas e depois voltares e já serem 15 e voltares outra vez e serem 40. Consegue-se andando aí na estrada, consegue-se conversando com pessoas, como estou a fazer agora contigo, consegue-se subindo de grau, pá, sem querer catapultar-se do primeiro andar para o 15º, portanto, indo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim sucessivamente, pá, consegue-se fazendo as coisas como nós temos vindo a fazer, com muita calma, com muita tranquilidade, pá, sem panicar, acreditando na tua música e mostrando ao maior, e tentando mostrar ao maior número de pessoas. Acho que não acredito, nem sequer é da nossa essência, nem do nosso estilo de som, aquele sucesso imediato, galopante. Não, eu acho que as coisas fazem-se com calma e tranquilidade e acima de tudo acreditar naquilo que fazes. E se acreditares, mais tarde ou mais cedo, vais ter cada vez mais pessoas a acreditarem contigo. Oh, honey, I teach you. de emoções. Baby, won't you come back? Falou aqui na divulgação, no tocar ao vivo, na insistência, né? Hoje para 10, amanhã para 15, depois para 40, muito bem. Isso leva-nos aqui a perguntar, enquanto banda, vocês têm razões de queixa da vossa divulgação? Ou seja, aqueles meios que efetivamente deviam estar a apoiar a música, nomeadamente a rádio, né? Têm razões de queixa do apoio que possam ter? Não, pá, não tenho qualquer tipo de razão de queixa. Eu acho que há meios que estão mais atentos, acho que há meios menos atentos, mas cada um tem as suas agendas, cada um tem as suas direções para onde e o que querem divulgar, e eu não tenho nada contra isso, porque não sou o dono das cabeças das pessoas, portanto... Não tenho absolutamente razão nenhuma de queixa, e acho que há até bastantes meios em Portugal a divulgarem coisas novas. Talvez, até dou-te um exemplo, tens por exemplo o Público a fazer manchete com a nova música portuguesa e bandas pequeninas que se ou na edição de julho do Y. Exato. Portanto, eu acho que há imensos meios e acima de tudo acho que há imensa qualidade e imensa música portuguesa que merece o seu lugar ao sol, mas obviamente que estamos a falar de uma altura em que temos mais de 150 ou 200 projetos com relevância em Portugal, portanto provavelmente não dará para todos, mas cá estaremos para mostrar aquilo que temos que mostrar e tentar fazer o melhor possível. Zigzag lines and eternity years. What I choose is my choice to make it my own. Oh, oh, oh, oh. I'm all with eternities for you and me. Welcome back magic. The table takes your agora uma última pergunta que eu não podia deixar de ir embora. Na altura começámos aqui até a brincar, de algum modo, com alguma, com o seu alter ego, não é? Enquanto Rico e Ricardo, e alguma esquizofrenia que isso possa gerar. E aquilo que eu queria perguntar era, temos que ser mundanos e perceber que essa vossa existência colide um pouco também com a necessidade de pôr a comida na mesa, não é? Como é que é hoje em dia, enquanto músicos estão a lançar o primeiro LP, sem descurar os EPs anteriores, como é que vocês vivem esse, entre aspas, fenómeno? Sabes que eu há algum tempo atrás li uma frase que eu achei muito curiosa. Basicamente dizia, de uma forma muito sucinta, que nunca devemos ter a ambição de viver da música, viver da música. Eu acho que a música tem que viver em nós, e nós pensarmos que se não arranjarmos alternativa de subsistência através da música, então se calhar temos que pensar noutras alternativas e noutras coisas por fazer. E eu acho que já pensei nisso há algum tempo atrás. Eu ainda me considero uma pessoa nova, mas já percebi que é importante pensar que temos de ter outras almofadas de conforto, e que a música tem que ser a música pela música, e não o pensares nisto como um projeto para autossubsistência e a todo o custo quereres fazer algo, às vezes um bocado contra os teus princípios, pôr em causa as tuas crenças porque precisas de comida na mesa. E eu acho que isso, obviamente, não vou estar aqui a entrar em conflitos com bandas que o fazem, mas eu acho que se eu tiver essa questão na minha cabeça, eu não vou ser próprio e não vou escolher as coisas que quero fazer, porque vou ter efetivamente isso na cabeça. Portanto, há algum tempo atrás resolvi que provavelmente teria que ter outra opção que me desse o conforto de poder fazer aquilo que quero na música, falar com quem quero e tomar as decisões que são as melhores para os cavaleiros ou fã. Portanto, eu estou tranquilo com isso. Exatamente. Em relação aos outros, não sei. Na sua mente consegue ter aqui um bom trade-off entre aquilo que é a profissão, não é? E aquilo que é um gosto para fazer. Sim, eu acho que o Rico Vitale também é um bocado isso. Porque o Ricardo Coelho tem existência na vida real e é um trabalhador e desconta para a Segurança Social e tem que apresentar o IRS e etc. O Rico Vitale não. O Rico Vitale faz canções, o Rico Vitale dá entrevistas, tem uma vida muito mais interessante. E eu acho que arranjei uma forma de arranjei uma forma de separar as coisas para que até eu próprio, de uma forma se calhar um bocadinho às vezes esquizofrénica, mas para mim já não é. Para os outros pode ser, mas para mim já não é, porque é muito fácil de conseguir diferenciar estas duas pessoas e tu sabes, e como as pessoas sabem que estão a ouvir, dentro de nós temos várias pessoas, várias personalidades, várias formas de estar, e eu consegui arranjar uma que seja só para a música e outra que seja o gajo mais chato que trabalha. É saudável que assim seja. Secret all for me. A constellation. Ricardo, olha, foi um prazer falar consigo, naturalmente. E claro, obrigado, que iremos falar mais vezes, seguramente. Vamos estando atentos e não há faltar a oportunidade para voltarmos a bater aí ao ferrolho e saber o que é que o Ricardo anda a fazer. Em breve, com certeza, que estarei aí ao beira do hospital para dar um grande concerto com o Tiger Man e com o Escrito Force. Tudo bem? Exatamente, está. Espaço não falta. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, obrigado. Foi um prazer. Get this out.